Afastou tanto de mim, mas mesmo assim estou de braços abertos pra te receber. Volta pra casa. Se você soubesse o quanto que eu penso em você, o meu peito dói ao lembrar que você disse que não queria mais me ver. Está chegando o final do programa dessa tarde. Eu quero agradecer a todos que ouviram o programa nessa tarde. Que Deus te abençoe, que Jesus. É quinta-feira, eu estou de volta, das 4 às 5, sexta das 4 às 5, sábado das 4 às 5. Amanhã você vai ficar na companhia da diaconista Regina Lino, terça e quarta. E que Deus te abençoe, que Jesus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esse momento, nós passamos na tua presença. Eu creio, Pai, e tenho fé que o Senhor visitou cada ouvinte e tu está sendo abençoado por ti. Pai, realiza grande obra na vida de cada um. Pai, que este seja um final de tarde abençoado, Pai, na tua presença, no nome de Jesus Cristo. Amém. Mobilie a sua casa com o seu jeito. Conforto e funcionalidade você só encontra na Eletromóveis Fagundes. Os melhores preços, a maior qualidade e condições de pagamento que você procura na hora de mobiliar o seu lar. Visite Eletromóveis Fagundes na Rua Aimorés, número 616, ou nos mande uma mensagem no WhatsApp 33 98809 4489 ou 33 99970 5096. Centro Pocrane. Agora você manda na programação. Você manda seu alô e a galera toda vai curtir o seu pedido. É massa esse programa. Na minha escola, todo mundo curte. Participe. Participe. Peça sua música, porque aqui você pede e a gente obedece. E a gente obedece. É você quem manda. Oi, cheguei! Mais uma super programação, você quem manda. Segundona, dia 2, maio, Johnny Crazy contigo. Aumenta o volume aí, curtindo as balas das galáxias, as top zera. Só música top e a sua participação, porque você manda em nossa programação. É, você quem manda aqui conosco, hein? Aumenta o volume, chegamos. Mais uma semana incrível, abençoada pra você. Bem-vindo, Super Segundona! Com vocês, Márcia Felipe Retrô, Fortaleza!